guerreiro que duvidaram, nós estamos chegando. É nível 305, a peste vai se alastrando. Quem é tá junto, quem não é, já vai saindo fora. Aqui preto e steel, sem engano, eu tô em busca da vitória. Na humildade de quem sabe as leis da favela, eu vou em frente, procuro somente quem faz parte dela. Prossigo em terra firme, no apoio do meu time. SOE, Rio Grande, essência sobrevive. Mostrando a muitos o poder que contém uma rima. Cinco elementos no palco, usando autoestima, química perfeita. É o som que a gente sabe fazer, rima sincera, prospera e aumenta o nosso poder. Abra cadabra, lacazan, ocus pocus. Pega a câmera, limpe a lente, acerte o foco. É nóis de novo, chora aí quem deu risada. O tempo passa, o mundo gira, é hora da virada. Led louco no mic, quando chega no palco, segura com o som. Vira o disco, risco, explode no alto-falante. Estonteante é o estilo original sulista. Então senta e assista o pesadelo nativa. N3 de volta, agora é nós na correria. Contagem regressiva, parte 2 do som. No tom, que se foda os falsários, eu represento no som. Quem faz o som que é massa, ouve. Nível 3. E representa mesmo longe. Nível 3. Tá no bagulho e não é de hoje. Nível 3. Média, mete inveja, mas escuta até virar freguês. Quem faz o som que é massa, ouve. Nível 3. E representa mesmo longe. Nível 3. Tá no bagulho e não é de hoje. Nível 3. Média, mete inveja, mas escuta até virar freguês. O som é foda, massa, ouve e se identifica. Daqui do palco não vejo ninguém de parasita. O embalo é forte, não dá pra segurar. O bagulho é pra chapar, coloquem as mãos pro ar. Ao escutar no alto-falante trepidar, pega a fita, é nível 3, só gravar. Vai bombar, com o Mike gerenciando a firma. Produtiva, extenso hectare de rima. Rap cultor que conversa na feira, eu indico. Quem vai se tornar o meu freguês de domingo a domingo. No tique do tempo e no taque da batida. Longa, média, curta, navegando nas ondas da trilha. De estação a estação, o volume escancare. A massa vai ouvir no baile, rola até freestyle. Pros comédia, o desespero, o sacode. Monstro, a última bolacha do pacote. A explosão hip hop e o movimento de estilo. Inovando sem medo, mas se marcar é aquilo. Por isso que eu te digo, cabeça erguida na firma. Na estratégia sulista sempre haverá uma saída. Arquitetando as ideias de forma criativa. Capacidade de fazer um improviso na rima. Fervendo o clima, rolando na mente uma rima. Pois o estilo é largado e confirmado de periferia. Vila Jardim quebrada, bar de fé. Conquistei na Bahia viajando no rap. Maluco assim cheguei. Tenho o poder da rima. Pode partir. Pra cima. Quem faz o som que é massa, ouve. Nível 3. E representa mesmo longe. Nível 3. Tá no bagulho e não é de hoje. Nível 3. Média, mete inveja, mas escuta até virar freguês. Quem faz o som que é massa, ouve. Nível 3. E representa mesmo longe. Nível 3. Tá no bagulho e não é de hoje. Nível 3. Nível 3. Média, mete inveja, mas escuta até virar freguês. Nível 3. Representando a família estilo original sulista. Bairro Glória, Vila Jardim. 2005 é nóis.